saber é o sol que invade a cela, mano. É a liberdade. Pra todas as quebradas, todas as favelas. Vem, vem com o corpo e alma. Do corpo e alma. É nóis, John. Acordou, só que não, vai vendo. Trago despertador, disposição, tá tendo. Tipo assalto sonoro, pau, pau, pau. Já chegamos acionando os detector de metal. Mas cresceu sem sazon, mas cresceu com amor. Com as merenda escolar, salgadinho de isopor. Arquitetura de favela, que é sem limite. Os tiozinhos Niemeyer dos Madeirites. Os moleque não escreve, só que mete as canetas. Analfabeto que faz gol de letra. Quer ter Mizuno, ter Polo listrada. Coleção primavera, verão da quebrada. De busão ou de táxi, de Armani ou de Axe. No touch ou no lápis, no e-mail ou no fax. Tem verde vingança, sou mais verde vitória. Hashtag partiu, hashtag vambora. Corpo e alma, corpo e alma. É o quê? Corpo e alma, dedo de corpo e alma. Quero ouvir. Corpo e alma, dedo, corpo e alma. Nelo, singelo, quem tá? Cidelinha e Helen da Belo. Vem buscar, seis Maquiavel. Vinho aqui a Bel, toma aqui a Bel. Tipo assim, Bel, é Cainha Bel, Torre de Babel, Cal. Cruel gueto, de fato as letras zica, tal. Louco na luta, trato uma treta que trinque, traz um troco, meu truta. É Vietnã, é Gaza, mente no espaço igual NASA. Meu mano diz, a fundação é tudo, menos casa. O sistema mata as famílias na trilha, só coliforme, guerrilha, uniforme, padrão, anemia, falciforme, ladrão, nem conforme, uniforme, irmão, contorne a fome enorme, enquanto a cidade dorme. É um gol, GTI, bem GTA, como eu tenho no som 3PA. Pixel bem, bater igual, pode seguir, pode enquadrar. Funda, torre, jova, peri, norte, muito amor. Onde tiver meu rap, der mais fé pra cada sonhador. Vamos! Corpo e alma,